comprei um VR Box, chegou hoje. O que é um VR Box pra mim que não sei? É um óculos Dois. virtual de pobre. Entendi. Você pagou quanto? R$ 24. Massa. Ai, ai. Que isso, Nilson? Já tá Você passando falou. mal lá. É. Não, você O falando que negócio é custa óculos. R$ 24, O velho. óculos. Não, você que falou que é óculos virtual de pobre, quase morri, velho. É, mas é verdade. Que é Edu? Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Don't shoot, I'm a human. E aí, gente? Já começou com a referência, já. Junto aqui conosco, ele, Neilson Lopes. Ada, wait! Boa, boa, boa. E hoje, pessoal, uma convidada muito especial, vindo diretamente lá do site do Resident Evil Database, ela, Monique Alves. Olá, pessoal, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Certo, olha aí, depois atendendo vários pedidos dos ouvintes, olha só, finalmente ela compareceu e apareceu. É, Monique? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Desculpem se eu não compareci antes, é que eu não recebi. Eu juro que eu não recebi os convites, senão eu teria aceitado. Olha aí, olha aí, olha aí. Agora é a hora dele, Ricardo Spider! Olá, cidadãos, habitantes e demais. Então, eu sou meio do contra, não vou colocar uma referência, mas vou deixar aí aquela frase de incentivo, né? Aquela de sempre pra fazer as pessoas pensar, que é o seguinte, né? Se você me ver falar comigo ou perceber alguma vez que eu estou com preguiça, não é que eu tô com preguiça. Eu só tô redirecionando estrategicamente a minha energia vital. Nossa! Nossa! Pra onde será que tá indo essa energia toda? A gente armazena pra um momento de desespero, né? Tá certo. Ou você é um Super Saiyajin Blue, né? Só pode. Blue, me agradou a cor desse Super Saiyajin aí. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto por aí nas postagens e nos spoilers dos grupos, hoje nós vamos falar sobre Resident Evil 2, aí o queridinho da galera, né? Alguns acham que não, mas eu acho que a maioria concorda que o 2 é um dos principais aí da história desses jogos de Survivor Horror da Capcom. Certo? É o melhor, valeu, falou. Mas antes, um recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertstudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, dado o recadinho da Desert Studio, agora nós temos os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Timbu. E você, ser humaninho que está nos ouvindo, é o sobrevivente do massacre de Raccoon City, você pode se juntar aos outros sobreviventes que acompanham a gente lá no Facebook, lá no facebook.com/machinecast, ou então compartilhar lá, dizer como que você sobreviveu ao apocalipse zumbi lá no grupo do Facebook, no facebook.com/groups. Agora, se você é igual o Tofu, só faz aparições rápidas, você pode twittar a gente lá no Twitter, que é o @machine_cast. Se o seu negócio é caçar armas biológicas, detonar, atirar, matar, fazer muita coisa, você pode falar o que você gosta de fazer nos games aí, lá no nosso perfil da Alvanista, que é o @machinecast. E se o seu negócio é a treta, é a polêmica, é matar zumbi com tiro na cabeça e matar o aliado com tiro na cabeça e fica chorando, eida! Aí você pode se juntar ao nosso grupo do Telegram, porque lá o choro é livre. O link tá aí na descrição. E se você sobreviveu até aqui, teve muita paciência, manda pra gente aquele e-mail maroto ou então um comentário no site. E você pode mandar o e-mail aí pro contato@machinecast.com.br. Caraca, é tanta referência. Ó, foi, Foi tanta referência que o Mr. X saiu correndo atrás de mim, velho. Eu ia falar no Nemesis, mas aí é o jogo errado, né? Mas enfim. Enfim, e vamos aqui, pessoal, para aquela famosa, aquela ajuda, aquela famosa indicação. Indicação sempre com aquele tema trabalhista aí, né? Pegando carona na crise, né? Tentando lembrar das diversas profissões aí. E hoje a nossa indicação aí é, vai para você indicar o Machine Cast. Se você gostou do Machine Cast, quer ajudar a gente a espalhar aí o podcast, gostou de um episódio, quer indicar para alguma pessoa, indique aí hoje pro cientista biológico. Porque, na verdade, né? A vida não tá fácil para ninguém. Então, com certeza, você vai achar um cientista aí biológico desempregado no mercado. Então, fica pra ele aí, ele já aprende um pouco mais, né, do Resident Evil, aprende um pouco mais, dá uma ida lá no Resident Evil Database, também aprende mais da história do jogo, enfim, ele vai com certeza adquirir mais culturas e você vai ajudar a divertir a vida dele. E vai evitar então... acidentes biológicos também. Ou quem sabe que vai provocar novos, né? Tem essa também, vai que ele pega gosto pelo esquema e quer provocar mais. Exatamente. Certo, então dados nossos recadinhos, já já voltamos pra começar a falar sobre Resident Evil, certo? Então, vamos pro cast! Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Got here. That guy's a maniac. Why'd he bite me? Stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town, and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Look out! Hang on! You okay? Still in one piece. Hey! That maniac's gonna win! Head to the station. I'll meet you there. Okay. Resident Evil. Bom, pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar sobre Resident Evil 2. Mas antes, eu gostaria de perguntar aqui para os meus caros amigos, né? Hoje, Resident Evil 2, hoje. Estamos aí, né, esperando ansiosamente por notícias da Capcom lá sobre o remake, o reboot, sobre o remake de Resident Evil 2 que ficou lá no anúncio lá e até agora nada. Aí eu queria perguntar, Monique, sabe alguma coisa que a gente não sabe, quando é que sai Resident Evil 2 ou pelo menos uma luz no fim do túnel que tá difícil de ficar esperando? Infelizmente, eu ainda não sei de nada também. Eu sei tanto quanto vocês. Na verdade, se a Capcom puder, ela vai esconder mais de mim do que de outras pessoas. Então, filha eu da não mãe, sei muita Capcom. Coisa mesmo. Eu acredito que alguma coisa vai ser mostrada na E3, quem sabe. Eu acho que as chances de mostrarem alguma coisa na E3 são grandes. Ou na E3, ou numa Gamescom, numa Tokyo Game Show. E eu acredito num lançamento já pro ano que vem, que é quando Resident Evil 2 faz 20 anos, né? Eu acho que a data seria bem simbólica. Olha só. Mas não a imagenzinha, Monique. Poxa. Caraca. Deu uma imagenzinha. A Capcom tá mandando segredo aí. Eles estão aproveitando a vida útil ainda do Resident Evil 7, né? Eu ia falar, será que não era meio que pra não mascarar um pouco o Resident Evil 7, não deixar ele fora de foco? Porque na hora que saiu o remake do Resident Evil 2, ninguém nem vai lembrar que saiu o Resident Evil 7. Exato, é, porque foi uma coisa que muita gente pediu, né, então eu acho que eles têm que esperar um pouco mesmo, tem que ponderar um pouco, tem um DLC do Resident Evil 7 pra vir ainda, então eu acho que eles estão bem tranquilos, assim, com o Resident Evil 2, com esse remake aí, eu acho que eles talvez não estejam nem com pressa, sabe? Pois é, mas eu acho que a parte mais experiente realmente é dos 20 anos do jogo, é possível que ano que vem... Se não sair o jogo, pelo menos, né, podia sair um beta, né, daqueles lá que, com todas as armas lá, assim, as CGs. Referência. Sabe dois, né? Referência. Quem jogou sabe. Nossa. What is this thing? Fire! Bom, então vamos começar a falar aí sobre o Resident Evil 2. E eu queria saber, Monique, tu conseguiria em pouquíssimo tempo fazer um resumo de toda a história de Resident Evil 2 pra gente? Eu vou tentar. Vai lá! Bom, os acontecimentos se passam 2 meses depois de tudo que aconteceu na mansão. Os Stars, né, que eram os policiais do primeiro jogo, eles foram desacreditados. Né, a polícia encobriu o caso porque a polícia tinha ligações com a Umbrella também. Então abafaram o caso, colocaram eles como loucos ali. Olha aí, né, e o pessoal reclama do Brasil, olha aí. Ó. Pois é, colocaram... Nossa, a Raccoon City é muito... A realidade do Brasil, assim, é muita corrupção, não só pela Umbrella. A Umbrella é a JBS, vocês não estão entendendo, a Umbrella é a JBS. Sim, totalmente, gente, sim. Totalmente. Isso mesmo. E infelizmente, eles acabaram desacreditados, acabou os Stars, né? E aí a polícia começou a convocar pessoas, o Leon era da delegacia, da academia de polícia, se candidatou para a vaga para poder combater os crimes que estavam acontecendo e também estava tendo muito... Estava tendo mesmo, já começou a ter zumbi mesmo, as pessoas começaram a voltar à vida, assim, voltar à vida. e tal, é, por causa do, do surto do vírus. Várias coisas levaram a isso, levaram a, ao vírus ter esse surto, mas uma das coisas foi o tratamento de água, que começou a falhar. E, enfim, aí as pessoas começaram a virar zumbis. E a Claire ficou preocupada com o irmão dela, porque o irmão dela desapareceu e não deu notícias, e ela foi atrás dele na, na cidade. E aí, nisso, a gente tem Resident Evil 2 acontecendo, os dois se encontram na cidade. É, e o objetivo é sobrevivência. E o Leon, como ele é um policial, ele quer também levar as pessoas, o máximo de sobreviventes possíveis com ele. Então ele quer levar a Ada Wong, que é a espiã que ele encontra. Ele não sabe que é uma espiã, mas ela disse que tá lá para encontrar o namorado dela. E tem também a Sherry, que é uma garotinha que é a filha do pesquisador. E a Sherry fica meio por conta da Claire, né? Da Claire que tá cuidando dela. Então eles tentam os quatro sobreviver dentro da, da cidade aí, tomada por zumbis. É isso. Então tá. E realmente, né, por essa questão que tu falou sobre, sobre no começo ter muito crime. Então o Leon foi convocado basicamente já por acontecimentos breves. Eu sempre tive como que era, já estava previsto dele ir para lá. Tipo, ele foi, fez o treinamento dele, ele nem sabia que ele nem era de Raccoon City, ou ele era? Não, ele não era de Raccoon City. Olha só. Assim, com o fim dos Stars, a criminalidade aumentou. Também começaram a... várias coisas culminaram pro apocalipse zumbi que aconteceu lá. Sim. Mas uma das coisas foi a falha no tratamento de água, os corpos que caíram, que eram das pessoas que iam para fazer trilhas, ficavam na margem dos rios, então isso também contribuiu para que a água fosse contaminada. E uma outra coisa que contaminou a água foi também a morte do William Birkin, que era o pesquisador. Lembra que a gente vê isso no Resident Evil 2? Sim. A gente vê a cutscene dele morrendo. Então, todas essas coisas culminaram para que acontecesse esse apocalipse zumbi mesmo que aconteceu na cidade. E o Leon não era de lá. É, ele se candidatou a entrar lá porque realmente Raccoon estava precisando de ajuda com o fim dos Stars, né? Então a polícia estava realmente precisando. E foi uma coisa de ao longo dos dias, né? Então, enquanto eles tinham transmissões de TVs, eles ainda conseguiam fazer contato. Aos poucos, esse contato também foi acabando. E o Leon, ele chegou atrasado na cidade. Pois é. Ele chegou atrasado, ele chegou um dia depois, porque ele brigou com a namorada, se embebedou e acabou deixando de ir no dia certo. Tanto que a gente encontra lá, eram para fazer faixas para eles, eles estavam arrumando uma festa pro Leon e tudo mais. E infelizmente... Não, peraí, uma faixa só para ele ou para todos os recrutas? Só para ele. Caraca! Pois é. Okay. Eu acredito que era pros outros recrutas também, mas... Okay. Mas enfim, então vai ver que ninguém se candidatou, só ele, né? Talvez por isso que tinha faixa. Tipo, otário. Tipo, você é bem valente mesmo pra vir até aqui, parabéns. Aqui tem coragem na faixa dele. Eu acho que ele tirou, deve ter tirado A++, é por isso. Deve ser. Enfim. What is this thing? Fire! Bom, pessoal, então agora vamos à parte aonde nós relatamos, né, como cada um conheceu Resident Evil 2, né? E eu... Deixa eu fazer aqui um sorteio honesto aqui, rapidamente. Pera aí. Eu já sei até o que vai sair. Pera aí, deixa eu fazer de novo aqui que deu errado, pera aí. Tá, agora deu certo. Ainda bem que deu certo na segunda, senão eu tenho que fazer uma terceira. Eu vou começar, né, dizendo como foi que eu conheci Resident Evil 2. E foi... no meio mais clássico da década de 90, né, que foram nas locadoras de videogame, né. Estava eu lá, lindo e pomposo, como sou, ai, né, ai. Na locadora... Pare de mentir, a parte de lindo não é verdade. Pô, Spide, é. Sacanagem, hein, Spide. Boa. Mas enfim, já te considerei mais, Spide. Mas vamos lá. Eu tô me antecipando, eu tô gerando créditos. ok. Mas enfim, aí... chego eu lá na locadora e vejo aquele carinha, né, na capinha ali. Tava, se não me engano, na capa, o jogo era o japonês, eu não lembro se era o japonês, mas enfim. E eu pedi pro cara colocar pra mim o jogo pra ver como é que era, e era o Resident Evil o beta ainda, né? Que não tinha CG, o cara podia pular os cenários, podia pegar todas as armas e coisa e tal. Só que no começo ninguém sabia como é que fazia. Eu não lembro se era, tinha que apertar Start, Select, enfim. Select, né? É. E aí comecei a jogar e coisa e tal. E, gente, foi muito legal, porque a gente já conhecia o Resident Evil 2, ou 1, aliás, né? Já conhecia o 1. E aí quando veio o 2 foi aquela emoção. Mas era um CD só. E por muito tempo o pessoal da locadora jogou só aquele jogo ali. Até que em outra locadora eu cheguei lá e tinha o já era o Resident, nesse outro, se não me engano, era o Biohazard. Era Biohazard, o beta ou o Monique? Era, né? É, era Biohazard. Ah, uhum. Ok. Era japonês. Uhum. Isso. Aí, nesse outro, tinha o Resident Evil 2 mesmo, e aí eram dois CDs. E aí, que eu vi a primeira vez lá, que tinha a Claire, que dava pra jogar com a Claire e coisa e tal. Enfim, sabia que tinha ela, porque aparecia no jogo, mas não que dava pra jogar. E aí, com as CGs e coisa e tal, aí ficou mais... Ficou melhor de entender a história, né? Porque até então... Eu lembro que no final lá o cara ficava bugado porque não saía do final, mas enfim. E foi assim que eu conheci o Resident Evil 2, na locadora, né? Agora eu quero ver esse Resident Evil que você jogou era, acho que muita gente conheceu como Resident Evil 1.5, né? Também, né? Ou por não, não, isso não, é na época não, da internet. Não, é diferente. Isso na época da internet. 1.5 ele teria a Elsa no lugar da Claire. Esse que vazou... Ele já era o jogo com a Claire, o jogo final, só que ele tava todo zoado, cheio de debug mode, ele tava tudo zoado. Sim. Ele não tinha, ele tinha erro de textura ainda, era o jogo inacabado. Sim, e os tênis do Leon eram mais claros. Desculpe a você, fã fanático, se me ouvem falar Leon, tá? Eu falava Leon, continuo falando Leon e acho que eu vou falar Leon pra sempre. Mas a gente segue a regra do... Falava como era na época, né? É, tá isso aí. Então, mas o Monique falou do 1.5. Esse, inclusive, vazou há pouco tempo agora, né? Liberaram para as pessoas jogarem, não foi? Então, na verdade, não foi liberado pela Capcom, né? Ah. Um fã que tinha o jogo, liberou o jogo. Como é que o 40% tinha? Pronto. É, a gente que tem, tem contato, o mercado negro aí, a Deep Web dos... Oh, yeah. Dos betas, né? Que acabou vazando, né? O distribuidor. Na época, né? Tinha um boato que a Elsa era irmã do Oscar, do Wesker. Olha o Oscar de novo. Nossa, né? Só porque ela era loira? Não lembro. Não, como é que era o nome dela? Não era Elsa Wesker? Não, era Elsa Walker. Ah, então é por isso. Deve ser por isso. Enfim. Mas eu vou passar aí agora. Vamos saber da Monique. Monique, como é que tu conheceu o Resident Evil 2? Se eu não me engano, pelo que eu acompanho do teu trabalho, parece que tu começou pelo Resident Evil 3 primeiro, não foi? Não, eu comecei pelo 1 primeiro. Ah, olha só, começou de maneira correta. Olha só, que lindo. Eu comecei pelo 1 e aí eu parecia aquelas loucas cracudas que não saía da 25 de março. Perguntando quando que ia ter o Resident Evil 2. Porque na época não tinha internet, gente. Na época não tinha internet pra gente ver, acompanhar os lançamentos de jogos. Quando saiu então, o beta, assim, sabia. Ela já tava que nem um Smeagol ali, né? My precious. O único lugar que realmente falava, né, Monique, era as revistas, que a gente acompanhava. Sim, as revistas. Exato. Ação Games, Super Power Game, e aí você ouvia as notícias que ia sair nos previews, só. Super Game Power, né? Super Power Game não tinha. É, você entendeu. De game. Super Game Power, A internet até tinha, né? Mas o problema é que ela não era usada como é hoje, né? Tipo, bem pouco divulgada. As informações estavam lá simplesmente de caráter decorativo, né? Não era informativo muitas vezes. Então, não tinha o que fazer, né? Tinha que esperar. Pois é. Exato. E aí eu ficava toda semana lá na 25 de março. Então, e aí? Quando sai Resident Evil 2? Quando sai Resident Evil 2? Quando sai Resident Evil 2? E acompanhando por revista e tudo. Aí meu irmão trouxe pra casa uma versão essa versão aí, que era um CD só, toda bugada, toda zoada. E ó, nossa, foi a maior alegria da minha vida aquilo, né? Nossa, eu tô jogando Resident Evil 2. E eu não sabia que o jogo tava todo zoado, assim. Eu fui percebendo ao longo do tempo, né? Hã? Eu acho que a maioria das pessoas não sabia também. Só é, então a gente é criançona, né? A gente é tudo criança, nem se ligava nisso. E aí depois, quando. Aí depois foram dando uns bugs loucos, do tipo Leon conversando com o Leon, sabe? Carregando o Leon no colo. Eram uns negócios muito loucos, gente. Era o bonequinho conversando com o próprio bonequinho, sabe? E... É, eu lembro. Mas... Nossa senhora, é mesmo. Aí, de pouco depois, assim, umas duas semanas depois, aí eu ganhei o Resident Evil 2 mesmo. Aí foi só alegria, né? Nossa, foi muita alegria na minha vida, assim. Joguei igual uma louca, uma cracuda mesmo. Aí que eu fiquei cracuda de vez no jogo. Foi o jogo que eu mais joguei e que eu mais jogo até hoje. Pois é, Resident Evil 2 foi um dos que eu mais joguei também. Nossa senhora, enfim. Mas e aí, Edu? Fala pra nós, Edu. Como é que tu conheceu Resident Evil 2? É o mesmo esquema de sempre, né, cara? Única locadora da cidade, piolinho da locadora. Quando chegou o jogo lá, já, né, obviamente, os veteranos da locadora lá, os mais velhos, foi pegar pra jogar e tudo mais, pra testar e tudo, e a gente tava lá assistindo. E era a versão bugada, né? Óbvio. Igual todo mundo. Em japonês, mas pelo menos deu pra sentir o feeling do game, como que ia ser e tal. E nessa, quando eu conheci, assim, eu vi só o comecinho, até chegar na delegacia, assim, dentro da delegacia, jogando e tudo, já não vi muita coisa, não. Mas já deu pra ver aquela cena ali do comecinho, fugindo dos carros pegando fogo e tal, que já era diferente pra caralho do Resident 1, né, já era o gráfico bem melhor pra gente que tava olhando assim, ó, evoluiu demais o negócio. É, movimentação, tanto dos personagens quanto dos zumbis também. Sim, ficou. O jogo pareceu bem mais dinâmico e tal. E já começou na ação, né? É. Só que a primeira vez que eu joguei mesmo o jogo foi quando chegou a versão completa, com os dois discos e tal. Eu e um amigo meu, a gente alugou o jogo, teve que pagar os dois discos, né, porque não alugava com os dois juntos, tinha que pagar os dois. É, pois é, e na época, pra comprar os jogos piratas, né, na época, né, tu também, né, não importava o jogo, importava o número de CDs que tinha o jogo. Número de CDs, tipo, exatamente. Quem comprava Final Fantasy 8 tava ferrado. Não, ferrado, tinha que pagar quatro discos. Então a gente alugou os dois jogos e ficamos o final de semana inteirinho sentado na frente do videogame só fritando e jogando, velho. Eu lembro que a gente zerou o jogo A com a Claire, foi com 5 horas e uns quebradinhos, e o jogo B do Leon com 11 horas e um tantão, acho que 11 horas e 40 e pouco. Ô Edu, você já tinha PlayStation na época, cara? Quando saiu o 2, sim. Já tinha PlayStation? Desculpa aí, uhum. Cara. Quando o 2 saiu, eu também já tinha. Um pouco depois do 1. É. Desculpa aí, hein? Eu consigo ver teu olhar de tristeza nesse momento. Ai, ai, ai. Mas o Edu... Não, o Nilson falou e eu esqueci o que eu ia dizer, mas enfim. Chá pra lá. Nilson! Nilson, fala aí, Nilson. Como é que tu conheceu o Resident Evil 2? Bom, eu conheci Resident Evil como todo mundo, né, cara? Na locadora, e foi a versão... Essa versão do Biohazard, aquela toda bugada, né? Que a gente aperta select, vai lá pra puta que pariu no jogo, depois volta, depois... Mata todo mundo, bota a arma que quiser no inventário. Sangue infinito. Ih, rapaz, uma bagunça. Só que, tipo assim, a gente foi jogar essa versão, de tanto que a gente saber o que já tinha pra fazer, quando a gente jogou... Assim, realmente, como a Monique falou e como vocês falaram, a história não tinha como saber a história, porque o jogo em si, ali esse beta aí, ele já tinha muita coisa do jogo final. Praticamente quase tudo. Só que as texturas, você via que as texturas do jogo não estavam acabadas. Tinha um carro lá que estava branco ainda. Tinha um monte de lugar que era vazio, que não tinha textura nenhuma. Mas o jogo em si, ele era aquilo que a gente realmente vê. Só que não tinha CGs, não tinha história, não tinha... E os bugs bizarros que dava, como a Monique falou ontem. Era bizarro. Aí que foi quando eu fui jogar a versão. Quando eu fui jogar a versão final do jogo, pô, eu já tava viciado. Já era o quê? Já zerava com 1h10, 1h20. já era speedrunner na época que nem sabia que era speedrunner, cara. Olha só. Esperar menos do que do Pikachu das Galáxias dos games, né? Fazer deixa pra lá, deixa pra lá. Mas chegou a hora de uma revelação aí, pessoal, pra vocês, né? Eu acho que a maioria das pessoas aqui acreditam que dificilmente exista uma pessoa no mundo que não tenha jogado Resident Evil 2, né? Ou vocês acham que existe? Eu acho que tem, gente, sim. Mas tu acha que ainda estão vivas ainda? Existem? Estão se escondendo? Que... Se estão vivas ainda, eu mato, porque... Não é? Pô, é isso, cara. Não jogar Resident Evil 2 é um absurdo. Pois é. E se eu disser pra vocês que existe uma pessoa nessa gravação que nunca jogou Resident Evil 2? Ah, não. Ah, não. Você não, Spider. Faz isso comigo, cara. Não, você não, velho. Spider, conte-nos como foi que tu conseguiu viver esses quase 20 anos sem nunca ter jogado Resident Evil 2. Nos decepcione, Spider. Então, veja só, né? Primeiro que eu Peraí, gente, só um pouquinho. Eu preciso fazer uma coisa. Só um pouquinho. Pronto. Ficou melhor agora. Ficou melhor. Podemos continuar. Coitado nada. É melhor do que matar ele. Caiu um Spider. Era evidente que você ia fazer. Coitado. Ou melhor, não é coitado coisa nenhuma. Então, veja só. Vamos explicar aqui. Primeiro, como se houvesse explicação, né? Mas tudo bem. Eu vi por esquece por dois motivos. Primeiro, né, para prestigiar aí a Monique que tá vindo visitar a gente e tudo mais e que tem, né, muito conhecimento aí do negócio. Segundo, para satisfazer a necessidade sadista do Team Blue, né, e pisar nas pessoas, porque ele adora fazer isso, é o esporte preferido dele. Quando elas merecem, nada mais satisfatório, né? Você caiu 100% da minha confiança, velho, vai... Agora então, não tem como voltar, não. Mas só, veja só, qual que é o problema? Eu não gosto muito da temática zumbi, esse que é o problema, entendeu? É. Se vocês lembram lá do Freecast lá, eu já. É uma coisa que não me agrada muito, entendeu? O foco do Resident não tá nos zumbis, cara. Eu sei, cara. Depende, é todo um conjunto da obra, eu sei. É, mas... cara, não tem só zumbi, tem planta, assassina, saca? Tem Hunter. Tem líquia, saca? Tem muita coisa. Olha só, Ricardo. Nenhuma justificativa vai dar, porque você gosta de micro 3 por real, machinho. Entendeu? Não, e o pior de tudo, ele jogou o Resident Evil 1. E não jogou o 2, é um apoio mesmo. Negócio desse. E aí, Spider? É essa a tua explicação? Eu acho que ele ficou traumatizado de matar tubarão na água no Resident Evil. Porque não precisa matar o tubarão. Só matar um. Você tem que matar um tubarão que você mata pra poder passar pra pegar uma chave. E isso é no remake ainda. Nos outros você nem precisa matar. Por favor, amigo, tome tenência. Spider? Não tô ouvindo não. Caiu, deu pemba caiu. Lá. Ficou com tanta vergonha que não tá nem conseguindo manter a conexão. Não, a própria isso aí com certeza foi o Trump que tá vigiando todo mundo, né? Ouviu e já... Olha aqui. Cortou a internet dele. Ele não aceita gravantes, pessoas na gravação que nunca jogaram Resident Evil 2. É. Ao muro. Mais vergonhoso que o barulhinho que o Tofu faz na hora que anda, cara. Que barulhinho de gelatina caindo no chão, velho. Só reiterando, qual que é o problema? Depois que... Como era a época de Play 1 e a temática zumbi... Não me agradava muito, assim, do tipo... Eu joguei um e eu achei muito legal um. Pronto, eu achei bacana, assim, porque... Eu fui um dos últimos a jogar um. Todo mundo falava que, Resident Evil, não sei o quê, meu Deus do céu, não sei o quê. E eu sempre, quando a galera começa a falar muito, eu do tipo já... Tá, isso aqui não é pra mim, entendeu? Depois eu vejo isso aqui, entendeu? E assim eu fui indo. E daí na época do Play 1, tinha muita opção de jogo bom pra jogar também. E daí eu joguei o Resident Evil 1, achei legal, beleza, terminei. Mas eu não continuei a série, entendeu? E todo mundo continuou, todos os meus amigos continuaram. Mas eu acabei indo pra um outro, uma outra linha que tinha outros jogos, entendeu? Ah, entendi, entendi. Então é isso, então não me matem. É porque é só porque a temática zumbi não me Mentira agrada muito. Mentira que você gostava de jogar o Zeldinha no 64. Não joguei, não joguei. Mas assim, qual que era a questão? Além de ter muita coisa pra jogar, o que eu ia falar que eu tava esquecendo aqui? Tá olhando na lista de desculpas esfarrapadas. Esfarrapada não. É tão relevante o que ele vai dizer que até esqueceu. É que aquilo, todo mundo jogava, a temática zumbi não me agradava, e eu fui deixando. E aí até quando o Team Blue me chamou pra gravar, eu falei assim, beleza, eu vou baixar o jogo e vou tentar jogar aqui, né? Só que daí, o que eu fiz? Eu baixei os dois CDs, coloquei o CD da Claire, e eu consegui jogar mais ou menos uma hora e pouquinho só. Então, eu andei bem pouco no jogo. Olha só. Então, é isso. Então, desculpem, né? Desculpe a decepção aí, mas essa é a verdade. O Team Blue só me chamou aqui pra eu servir de... Como é que eu vou dizer? De pichorra do Chaves, entendeu? É que, na verdade, tu não sabe o verdadeiro motivo pelo qual eu te trouxe, né? Que é pra te pagar, né, a tua rescisão e... Né? Porque... Isso é um absurdo, cara. Isso não pode acontecer numa Chinecast, entendeu? Por que tu acha que eu trouxe a Monique? Porque a Monique vai assumir o teu posto a partir de hoje. Tchau, Spider. Nisso eu morri. Barra, valeu, falou. Foi bom te conhecer, né? Ouvintes, ouvintes. Esse é o Team Blue, viu, Monique? Esse é o Team Blue. É esse sádico aí que está falando com a gente, entendeu? Tu tem que dar sorte que é perverso. Eu que eu só quero folgar na tua cabeça agora. Imagina o Monique que quer te matar. Pior que eu quero. Não, você não gosta de jogos da temática zumbi? Qual é o seu problema? É? Mas ó, as pessoas já querem me matar normalmente, entendeu? Então, tipo, é sempre bom ter mais reconhecimento, entendeu? Mas pelo menos agora tu já sabe, já tem um ponto, né? Pelo menos tu já sabe por quê, né? Os outros motivos é meio obscuro, assim. Não, os motivos são reais e abertos, as pessoas sabem, né? Ok, faz parte, né? Enfim. É isso, eu vou dizer aqui com dor no coração que eu joguei Last of Us e eu não achei tudo aquilo, desculpe. Ah, não. Ah, não, peraí, gente. Deu, agora sim. Não, agora eu sou obrigado a concordar com o Spider. Ah, opa, não, peraí, eu vou tirar o Edu também. Ah, não, que é isso. Ô, Spider, tu não ouviu? Eu vim pra polemizar, é isso aí. É, tu não ouviu, mas eu vou permitir que tu ouça antes do episódio editado. Repete pra ele, Edu. Agora eu sou obrigado a concordar com o Spider. Olha aí. Qual é o seu problema? É isso, desculpa. O que fez você não gostar de The Last of Us? Não, não é que eu não gostei. Eu só não achei tudo aquilo. E esse que é o problema. Às vezes, meu amigo, tudo aquilo é aquela maravilha que o jogo realmente é? Às vezes as pessoas endeusam demais o negócio. E não é tudo aquilo. Eu acho um jogo muito bem feito. Ele é tudo aquilo. Pelo amor de Deus. Ele é um jogo totalmente diferenciado dos outros. Mas eu realmente não consigo achar. Meu Deus, Nossa Senhora, 10/10. Não. Não. Okay. Tá, e qual seria a sua nota pra The Last of Us? Ah, eu daria um 9, com certeza. Oh. Eu daria um 10. Ah, pelo menos isso, né? É, tá bom. Eu concordo com essa nota. É. Não, okay. eu dou 10. Eu dou 10 pra The Last of Us. Muito e se bom. Eu disser pra vocês que eu nunca joguei The Last of Us? Então agora vai ter que desligar você também. Gente, quero ver quem vai me desligar agora. O que tá acontecendo com essa chamada? Tá entrando no túnel. Ai, ok. Mas é que eu pertenço ao lado verde da força, então não me julguem. Não, lado verde é com o Edu. O Edu é do lado azul. O Team Blue é do lado redondo. Ou é do lado quadrado, né? O Edu é do lado verde. Pois é, mas tá meio tópico isso aqui. O Edu é do lado azul, mas eu sou do lado verde. Como assim? Né, cara? Essa é você. Isso é uma falha na Matrix. Só pode. Ah, é assim que a gente identifica que nós estamos realmente na Matrix, olha só. Bom, olha só. Depois eu ter apanhado igual cachorro morto, pode tocar o cast aí então. Ok, Ok, é que já perdeu o sentido do cast, né? O cara chamar alguém que nunca jogou. Você que me chamou pra eu ser humilhado. Humilhado é porque... publicamente. Você sente prazer perdeu... nessas coisas. Ô, Tim Blue, não perdeu o sentido. É porque a segunda parte do cast agora é a gente xingando o Spider. Por que, que ele não jogou o jogo e elogiando porque, o que, que ele tá perdendo junto com agora nós vamos enumerar o motivo pelo qual ele perdeu 20 anos da vida dele e não sabemos como ele viveu até agora. Sem jogar. Exatamente. Mas, enfim... What is this thing? Fire! Fire! Então, vamos partir pro jogo aí. E, gente, Resident Evil 2, eu acho que o que eu mais gostei no Resident Evil 2 foi que ele era, ou é, muito, mas... muito mais fácil que o Resident Evil 1, que pra mim até hoje é um dos mais difíceis da saga. É isso, com certeza. Sim, o cara. 2 é muito mais fácil. Ele ser mais fácil me agradou muito mais também do que o primeiro. Sim, e mas mais quando, ou menos... Mas quando vocês dizem mais fácil, independe do CD? Sim. Porque ele é muito mais... Como é que eu vou dizer assim? Ele é muito mais fácil... tanto pelas armas, né, eu acho que tem questão de munição, e o cenário, porque, pô, o Resident Evil 1 tu passava arrastando pelas paredes pra conseguir desviar do zumbi, e o zumbi se rateasse, o zumbi te pegava. Tu terminava o jogo sem um braço, praticamente, né, se fosse real, tu tinha lixado o braço na parede. Eu vou dizer que eu tenho mais dificuldade com o 3 por causa de uma coisa chamada Nemesis. O Nemesis me dá muito desespero até hoje, então... Eu fico apavorada, gente. Pelo amor de Deus. Olha aí. A Monique já me manda a pauta do Resident Evil 3, olha só. Mas o Mr. X também dava seus pavores. Não, mas, na hora que tá, o homem aparecia, aí, e você descia a bala, e o homem voltava, e você descia a bala. Mas não dá pra comparar. Uma das cenas que mais me marcou dessa da aparição dele é quando você tá na delegacia, que você vai passar num corredor em U, você tá dentro da sala, ele aparece. Aí você vai e detona ele. Quando você sai da sala, vai passar pelo corredor e vai contornar a sala, ele esmurra a parede, aparece na sua frente. De novo. Todo fodão de novo. Tipo, você acabou de detonar o cara e ele volta todo fodido de novo. Edu, tomei um susto do caramba disso, velho. Nossa, velho. Essa hora aí a gente tremeu pra poder passar do cara e falou: meu Deus, a gente acabou de detonar o filho da puta. Ele volta, já tava sem munição, já tinha torrado as ervas, o corredor não tinha como se fugir do cara e dava aquele... Velho, essa cena foi uma das mais marcantes da aparição dele no jogo pra mim. O Skype dos ouvintes do Pode Brisar tremeu na hora que o Edu falou que queimou a erva. mas o Monique, me diz uma coisa. Sobre o Resident Evil 2 ser mais fácil que o 1, concorda também? Não? Sim, o 2 é mais fácil que o 1. Plenamente, concordo. E um dos motivos que eu considero o 2 muito mais fácil é o cenário ajuda muito a ele a ser mais fácil. Como eu tava falando dos corredores estreitos do Resident Evil 1. O 2 é largo, assim, que dá pra te passar assim longe, assim, que o zumbi não tiver nem a cor. Inclusive, eu acho que dificilmente... Olha, eu nunca tentei, realmente, eu nunca tentei, mas eu acho que dá pra te terminar o jogo sem matar nenhum zumbi. Acho que não tem um zumbi obrigatório pra matar, né? Ou tem? Zumbi não. Não tem zumbi não. Obrigatório, não. Só o boss mesmo, né? Que é obrigatório. Zumbi não, mas eu acho que é... Mas sei lá, eu mato, sabe? Eu não sou speedrunner, não, sabe? E olha que eu acho que o Resident Evil 2 é um dos mais fáceis que tem. É. Eu acho que a dificuldade dele é bem gostosa, sabe? Ele não é um jogo extremamente desafiador. Mas ele também não é, nossa, super, hiper, mega fácil, sabe? Ele é gostoso de jogar. Sim. Sabe? Sim. Não é aquele jogo que você passa raiva. E o fator replay dele é bem alto. Essa sensação. É. Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. É muito divertido. É, uma coisa que eu vou confessar pra vocês. Eu joguei muito, mas muito, o cenário A, tanto do Leon e da Claire, antes de descobrir que dava pra jogar o cenário B. E o cenário B, ele é mais comprido, né? Mesmo assim, ele é maravilhoso. Leon B, eu adoro Leon B. Eu jogo sempre Claire A, Leon B, que é o canônico, né? O verdadeiro da história. É o Claire A, Leon B. E eu gosto muito, nossa, eu gosto muito dessa sequência, assim, o Leon B é um dos melhores que tem. É, mas... E o fator replay desse jogo é absurdo. É, mas já que tu falou sobre a questão do Leon B e o Claire A ser o seu canônico, isso, tu acha que isso já foi definido na época, ou eles decidiram isso depois, conforme foi passando os outros jogos? No caso, depois do 3 e do Verônica. Eu acho que isso foi ao longo do tempo também, mas o Clara, a gente tem a Sherry ficando infectada, exato. Isso definiu pro 6, sim. E a gente tem também a sobrevivência da Ada, porque ela não cai da passarela, ela só desmaia nos braços do Leon e ele acredita que ela esteja morta, né? Porra, mas então, ela sangrou mais que o Shiryu ali, pô. Sim, ela sangrou bastante, ela fica bem ferida mesmo. É, e no finalzinho ela aparece ali jogando a bazuca. Ah, mas isso ela aparece em ambos os cenários, Edu. Sim, mas no do Leon tem um quê mais dramático, saca, velho? Eida, sim. Saca? É uma coisa que eu acho que também que é mais que deixa o Resident Evil 2 mais fácil que o 1, pô, logo no começo você já pega a 12 do carinha lá que morre pros zumbis, cara. Entendeu? Logo, Resident Evil 1, pra você pegar a 12, você tem que demorar um pouco, né, cara? Demora um pouquinho pra você pegar a 12. É, demora mais com o Chris, né? Eu acho. É, outra coisa também que eu acho que influenciou é que, apesar do Resident Evil 2 ter uma quantidade maior de inimigos no cenário, tipo, né, ao longo do jogo a quantidade de inimigos é maior do que no 1, eles não são tão desafiadores quanto no 1. Tipo, os Hunters no 1, por exemplo, eles são muito mais mortais do que os Lickers no 2. Ah, mas eu... Eu não comparo os dois, mas os Lickers davam medo pra caralho também, cara. Putz. Sim. Eles eram cabuló, ainda mais porque e aquele filho da puta que caía do teto lá na hora que tu ia pegar o fuzilzinho lá na sala que o helicóptero tava fechando lá, que não podia passar. Que cagaço, filha da puta. Cai na tua frente, que desgraçado. Oh, e tem cagaço no Resident Evil 2, hein? Vários, hein? Sim, cara. Aquele fator dos cachorros do 1 lá da janela, eles multiplicaram por 10 aqui no 2. Tem vários locais com cagaço. Sim. Praticamente pra cada inimigo diferente tem um cagaço desse. É, isso mesmo, porra. Mas e falando em cagaço, vamos falar dos cagaços. Eu tenho uma história engraçada com cagaço. Eu vou começar então já pra vocês terem uma ideia de como é que funciona. O maior cagaço que eu levei no Resident Evil 1, eu falei pra vocês, que é o normal de todo mundo, que foi lá dos cachorros, né, pulando a janela. No Resident Evil 2, eu tomei cagaço lá com o Like, com o Mr. X, coisa e tal, mas o pior de todos eu tomei, eu estava na locadora, jogando, o Leon correu pelo corredorzinho, viu a Ada atirando na água, e aí ele diz assim, Ada! E aí, de repente, me salta aquele alligator de dentro da água ali, me dá uma dentada, me joga longe. Cara, eu dei um berro dentro da locadora, um berro, e eu disse, olha ali, meu Deus, comecei a gritar, olha o tamanho. Porque na locadora, ninguém tinha chegado até aquele ponto ali, sabe? Então, foi surpresa pra todo mundo, mas eu comecei a berrar dentro. Mas daí a pergunta do milhão é, isso foi uma vantagem ou desvantagem você ter chegado antes? Se foi uma... Porque depois que você gritou, eu não sei se foi muita vantagem. Foi sei, curioso, entendeu? Foi, pra todo mundo foi legal ver que tinha um inimigo daquele porte ali. Coisa que me deixa doido nesse jacaré aí, que o tamanho dele, quando ele aparece, e o tamanho da sala, não cabe ele naquela sala, velho. É mesmo. Ele aparece gigantesco dentro do acho que, não sei se alguém já reparou isso, mas sim, o tamanho dele... E ele fica submerso ali. E ele fica submerso aí, quando o Leon entra, a água não dá na cintura. Eu acho. É, aquilo lá, o que sabe, que merda é aquela, velho? É, isso aí. Eu falei Alligator porque, né, eu já tô referenciando o filme Alligator aí, pra quem assistiu, sabe o que eu tô falando. Mas é um Alligator mesmo. Ó, então que seja. Vai lá, Edu, fala aí. Aproveita aí que tu já se meteu. Então, cara, o cagaço maior no 2 que eu passei foi esse que eu falei mais cedo, né? Do Mr. X quebrando a parede ali. Ah, é, tu já tinha até queimado a pauta, né? É isso aí. É, mas outro que foi bacana também, que foi foda, é justamente do Licker no espelho. Porque na hora que você entra na sala, você vê o espelho. Né? Nossa, velho. É. Nossa. Beleza, já fica assim, beleza. Vai acontecer alguma coisa. Você vai na sala, você anda, você vai aqui, não sei o quê, você olha no espelho, você atira no espelho, nada acontece. Beleza, não vai acontecer nada. Na hora que você vai pegar o negocinho, a chavinha, o negócio tá na mesa, pá, quebra o espelho, começa a música do nada, velho. Que pulão. E tava de madrugada, né, que a gente tava jogando. Não, tomamos xingo indo da mãe do meu amigo. Edu, e quando tu não sabe qual é o cenário que ele pula o espelho e aí tu esquece e aí fica esperando ele pular e ele não pula? Porque ele só pula em um dos dois cenários, né? O só A em ou um B. Dos dois lados. É, na hora que você pega o item. Eu não lembro. Só no cenário B. Só no B. Só no cenário B que ele aparece. Eu não lembro. Tarte só no cenário então B. Então eu jogava o primeiro cenário e achava que ele ia pular e ele não pulava, filha da puta. Monique, foi fala justamente aí pra gente. Isso. Fala pra gente, Monique. Ah, meu primeiro. Ah, nossa senhora, gente. Sabe a música do primeiro andar, né? Quando você entra, que ela faz um barulho na música, assim. Uhum. Tá lá a música, tão pianinho, daqui a pouco ela faz pá! Pensava, meu Deus do céu, quebrou tudo, os zumbis vão invadir tudo, meu Deus do céu. Eu ficava apavorada, eu já não queria mais. E um outro desespero que eu tive também foi quando eu vi o Licker passando na janela. Falei, meu Deus do céu. O que me esperar na próxima sala, senhor? Não quero mais. Não quero mais saber desse jogo. É, foi desesperador. E no Piratão ele já caía direto, né? E aí no final tinha a CGzinha lá, daí o cara já tava mais esperto. Sim. Nilson? Meu Deus. Rapaz, eu tomei o susto na hora que eu fui, né? Na primeira vez, matei o Lick, pá, voltei, falei simples, peguei a chave, desci. Aí na hora que eu voltei, cara, na hora que aquelas mãos pegam você, maluco, eu tomei um susto, eu joguei o controle no chão, velho. Aquela hora também é foda. A mão pega você e balança assim, só que é do nada, você não sabe o que vai aparecer, não tem... Parece a mão assim, você... Caraca, você tomou um susto do caramba naquilo, velho. Você aí, né? Ai, ai, ai. E Spider, chegou a levar algum cagaço? Duvido muito, mas enfim... Não, cara. Pior que não, porque... Só, pra falar a verdade, acho que a minha maior surpresa no jogo foi no começo, assim, né? Uhum. Que você já chega, já começa moendo, né? Sim. Já começa naquele caminhão lá e tal. E só ali já... Eu, caramba, o que tá acontecendo aqui que já tem zumbi querendo me matar? Mais ou menos assim. Olha aí. Já começou cagado, então. Não, já começou assim. O que eu achei bem massa, assim, sabe? Achei bem, bem interessante começar assim. Olha só. What is this thing? Fire! Fire! Vamos falar um pouquinho então agora dos personagens, né? Que o Resident Evil 2 aparece alguns personagens assim, importantes, inclusive até pro resto do enredo da história, tanto antes quanto depois, né? Inclusive. Eu acho que um dos mais importantes ali é o William Burke. Como é que se pronuncia o nome do William? William Burke. Isso, esse daí. Monique, fale pra gente sobre esse personagem aí tão instigante. William Burke, ele é um pesquisador da Umbrella, né? Ele que descobriu o G-Virus, né? Depois de muitos testes com a Lisa Trevor. Não sei se vocês vão lembrar no remake, a Lisa é aquela menina que fica andando com as correntes, sabe? Arrastando corrente. No primeirão ela só é citada, né? Ela não aparece. No primeiro ela não chega nem a ser citada. Ah, não? O Monique, é aquela que te dá uma pancada e te deixa no caucho com a Jill, né? Isso, exatamente, a própria. A partir de pesquisas em cima dela, eles descobriram o G-Virus. E aí ele foi transferido para aquele laboratório que a gente vê em Raccoon, né, no subterrâneo de Raccoon, que é o laboratório do Resident Evil 2. E ali a gente descobre que o William Burke, na verdade, estava traindo a Umbrella. Ele estava já em negociações com o governo americano para tentar, de repente, uma segurança para ele e para a família, né, porque ele sabe que os pesquisadores da Umbrella podem acabar deixando de ser úteis, né, e ter um final um pouco mais desastroso. Então, o que ele fez foi evitar isso, levando, né, em consideração que todo mundo trai a Umbrella, né? Wesker já e tinha... E levando em consideração que a Umbrella trai todo mundo também. Também, então, né? Então, nada... Ele já sabia. Nada de surpresa. Foi aquilo, né? Antes que o senhor Joesley Batista gravasse ele, no, né? E colocasse alguém aqui... Ele Monique, tava já em negociações Tu tá confundindo o jogo, Monique. Esse aí é o Presidente Evil. Presidente Evil, boa. Ele começou um esquema de vender os G-Virus pro governo antes que a Umbrella descobrisse. Só que a Umbrella descobriu. E aí a gente vê aquela cena que a Umbrella entra no laboratório dele, sai atirando nele e tudo mais. E tentando levar os G-Virus, né? E aí ele, com a última amostra dos G-Virus em mãos, ele é baleado, né? Ele pega e se infecta com os G-Virus e se transforma num monstro. E, inclusive, ele grita o nome da filha dele em um momento, e a filha dele fala que ouviu o pai dela chamando, né? E, na verdade, o pai dela já virou um monstro, e ela não sabe que, na verdade, o monstro que tá perseguindo ela é o pai dela. E ele tá tentando fazer isso porque... Todos os seres que são infectados, todos os organismos G-Virus, né, do G-Virus, eles podem implantar embriões em pessoas que têm consanguinidade com eles. E a Sherry, por ser filha, eles precisam dar prosseguimento, né, à linhagem deles. Então eles se reproduzem, eles precisam se reproduzir, é um instinto deles já. Né? E aí ele tenta implantar um embrião na filha, e aí que a Claire faz a vacina e aplica na Sherry. E o vírus fica só adormecido dentro do corpo dela. A gente vê depois que ela tem poderes de regeneração no 6. Mas tudo isso por causa do William Birkin, que injetou, que conseguiu implantar o embrião nela. E no reboot do 1, ele aparece, né? Com o Wesker, não, lá, né? É, assim, ele aparece no 0, o William Birkin. Ah, é no 0, desculpe, perdão, é. Isso, ele aparece no 0, porque ele e o Wesker estavam cuidando de uma reintegração de posse, depois que o laboratório foi destruído, o laboratório do primeiro jogo sofreu um acidente, eles estavam tentando fazer uma reintegração de posse para continuar as pesquisas lá no laboratório que antes era do Marcos, do James Marcos, que era um centro de treinamento para estagiários. Então, eles estão cuidando daquilo, mas o Birkin, na verdade, o foco dele é o G-Virus mesmo, que a gente vê ele trabalhando no Resident Evil 2, naquela cena que a USS, que é a SWAT da Umbrella, entra e atira nele. Sim. E aí, agora como tu falou sobre essa parte, aí aparece também outro personagem que é um assim, dos meus favoritos de toda a franquia, que é o soldado da como é que é? Falou sim, o nome. Queridinho da galera, o Hank, né? O soldado da USS. Isso mesmo, eu gosto muito dele realmente nesse jogo. Pra quem não sabe, se a gente faz uma determinada situação no Resident Evil 2, lá terminar o jogo com um ranking S ou... Não, ranking A. Ranking A, né? Não pode usar spray e tem que zerar antes de 2 horas e meia. Isso. E não pode salvar mais do que 8 horas. Isso, Mais do que 8 vezes. Isso mesmo. É isso e aí, mesmo. Eu terminava sem salvar pra garantir. Mas aí... Mas e aí jogava com ele lá uma missãozinha rapidinha lá, mas era bem legal. Só uma coisa que eu nunca consegui identificar, daqueles soldados que entravam lá pra matar o William Birkin e roubar o vírus, qual deles era ele? Ah, pois é, né? Fica difícil a gente saber, é um deles lá. Pois é. Então. Ninguém sabe, né? Eu nunca consegui identificar porque... William detonou com todos eles, assim, de uma maneira... Ele é o principal, ele é o que tá entrando primeiro e o que tá saindo primeiro do laboratório. Pois é. Tanto que é ele que fala, doutor, nós viemos aqui pra pegar a amostra dos G-Virus, porque ele é o líder da equipe. Sim. E, só que se ele é o carinha que tá com a maleta na hora que sai do laboratório, ele é o segundo a morrer. E aí os outros dois, aqueles que morrem por último, né... Então, ele toma uma porrada, né, na beira do laboratório, ele toma uma porrada, ele consegue fugir, né, e aí ele fica com a amostra na mão, uma das amostras na mão. Essa amostra foi usada pra alguma coisa depois na história, eu não lembro. Resident Evil 4. Não, Resident Evil 4 é Plagas, é outra coisa. Então, aí o Salazar fala que o estudo do negócio das Plagas foi por causa da amostra do G-Virus. Ah, é? Não. É, oi. Não é, meu amor, não que é. No, Até que no 5 eles fazem a fusão dos dois, ué. Não, não é. Olha só. E aí? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ué, de onde não, é que tu tirou isso, Edu? Que fonte é essa? Não, que eu lembro do jogo, da hora que o Leon tá contando que ele foi sobrevivente de Raccoon City, não sei o que e tal. Que o cara tá contando o plano dele, fazendo a tretinha do vilão de contar, de revelar o plano, não sei o que e tal. Não, não, ele não fala nada disso. Acho que você tá confundindo, acho que você confundiu. Porque não, o G-Virus, na verdade, ele foi pras mãos da Umbrella, mas a Umbrella não fez nada com o G-Virus, né? Porque a Umbrella passou, tudo que a Umbrella tinha acabou ficando nas mãos do Wesker depois. Né? A Umbrella ainda tem alguns trunfos aí que a gente pode descobrir agora que ela tá voltando como Umbrella Azul, né? No Resident Evil 7. Ela ainda tem alguns trunfos. Olha só. Aí, Edu, essa ervinha que tu pode ter ido parar também na mão da Will Pharma, que a gente vê em um dos filmes, o G-Virus. Isso. Uma amostra do G-Virus pode ter ido para as mãos da Will Pharma, pode ter sido vendido no mercado negro e pode ter ido parar na mão da Will Pharma, mas a gente não sabe se é a mesma amostra. É, né? Yeah, pois então. Agora fiquei curioso. Curioso. Mas enfim. Bom, mas as plagas não tinha nada de morto-vivo lá, Edu, então... Né? Eu acho que... Não, não é... Ele é citado no 4. Que ele, fala dele no 4. Bom, entendeu? Citado é uma coisa. Não, tu falou não, que eles não usaram, né? Não, ele não é nem não, citado. Não falei ele que não eles chega usaram. Nem a ser falei citado, que ele foi citado. Não, ele não chega nem a ser citado. Você tá confundindo mesmo. A plaga é só a plaga mesmo. Ok. A plaga em versão... É, ovo, o óvulo, né, da plaga. Ok, ok. Então... Tá, Edu, tem algum personagem aí que tu gostaria de falar dele, que tu achava legal? Dele ou dela? Cara, um personagem que... Dois personagens, né, que ficaram marcantes. É o Ben, que tá lá na cadeia, né, que o Leon chega lá, encontra com ele e já chega lá... É o repórter. Que o Leon já chega lá, you must be Ben, right? Já tocando terror no cara. É, porque aí ele tá procurando ele, né? Sim, e eu achei foda porque o cara aparece já, não sei o que, eu não quero sair daqui, porque se eu sair eles vão me matar, não sei o que, e pá, o cara morre lá porque já tava infectado com um embrião lá e tal, aquele que parece um serrotinho, tem as patinhas tipo um serrote. Mas ele ainda aí, não tava infectado. Ele ainda não está infectado. E até hoje eu me pergunto como foi que o William entrou lá dentro da cela. Porque ele tava tudo inteiro a hora que ele entrou, mas ok. Não, enfim, né? Deixa isso pra lá. Tem uma ceninha que mostra o negocinho entrando na delegacia, não tem não? Só a larvinha. Entrando na delegacia? Mas sim, não entendi. Eu acho que tem a cena da larvinha que ela entra na delegacia. Uma cena que entra só uma larvinha, assim, mostra. Que eu me lembro, acho que tem uma cena assim, em algum momento. Nossa, a larvinha sai da Sherry na hora que a Claire vai pegar ela lá embaixo, lá onde fica o jacaré. É só essa cena que. Quem infecta essa larva é o próprio William Birkin. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim. Assim, Edu, a cena do Ben é a seguinte: o Leon chega ali com a Claire, com a Ada e encontram ele na cela. Aí eles saem, cada um sai pra fazer suas coisas ali. Mais pra frente, quando tu termina de recolher todos os fusíveis, que eu considero que seja isso o nome daquelas pecinhas lá que tu pluga no painel, que tu escorrega pelo duto e cai ali perto, o Ben dá um berro e aí o Leon... Mas isso é o Leon A, né? E o Leon A não é canônico. Quem é infectado pelo embrião é o Brian Irons, que é partido no meio. Uhum. O Ben só toma uma porrada mesmo. Isso mesmo, depende do cenário, né? Mas o Edu tá falando da infecção, então ele tá falando do Leon A. E aí, Edu, nesse momento que ele dá um berro, que daí o William infecta ele e abre. Ou berro tanto pelo golpe, né? Ou pelo William que tá lá infectando ele. E aí depois sai a larva de dentro do Ben, né? Ah, sim. Então é isso. E aí vira aquele boss, né? Das larvas. Que, larga as outras larvinhas. Cospe as larvinhas. Isso. É. Que pode ser tanto dele ou do outro, né? Mas é um, Edu. É um. Ah, tá. Spider, pelo pouco que tu jogou, Spider, deu pra te simpatizar com algum personagem, não? Cara, assim, eu... Ben. Eu gostei da Claire, cara. Assim, do pouco que eu vi dela, assim. Uh-huh. Achei legal ela, assim. Eu vi um pouco do Leon, mas bem pouco, porque no começo eles são meio que separados, né? Por causa daquele acidente, assim, já na apresentação. Pois é. E... Mas eu achei legal a Claire, assim, achei que ela tem bastante carisma. Não sei, posso estar errado, mas do pouco que eu vi, eu achei que ela tem bastante carisma. Tem carisma que rendeu algumas continuações e outros jogos pra ela depois, hein? Então, e nesse ponto eu achei bacana. Outra coisa legal que chama atenção no jogo, não sei se você quer falar nisso, mas é a jogabilidade, né? Que é diferente do 1, né? E você já percebe isso logo no começo, assim. E movimentação, essas coisas, assim, sabe? É, sim. Sim, é óbvio, né? Já dá, depois a gente entra um pouco nisso. Nilson. Personagem marcante? É, tu gostou bastante. Ah, o personagem que eu mais gostei foi o Hank mesmo, cara. O Hank... Pelo... Não, pelo... Pelo aquele finalzinho dele lá que o piloto do helicóptero fala, cadê seus amigos? Ele fala que ninguém ficou vivo e só ele sobrevive, que ele é o Mr. Death lá, o Senhor Morte. Aí eu achava aquilo na época, eu achava aquilo massa demais, que rapaz, o cara sempre sai com um esquadrão atrás dele e só ele que fica vivo. Cara, imagina o cagaço do cara quando o chefe diz assim, ó, vai com o fulano ali. Vai com o Hank, né? Vai com o Hank. Não, velho. Os caras já sabiam que tava ferrado. Mas, Monique, eu pedi pra te falar do William lá, mas então agora fala do teu personagem que mais marcou pra ti, que tu mais gosta do 2 aí. Eu gosto muito da Claire, eu acho que ela me representa. Olha. Ela é uma pessoa... sobrevivente, ela é forte, ela é independente. O Leon várias vezes fala, ah, não, mas espera. E ela, não, não, vou fazendo aqui as coisas, como assim, sabe? Então eu gosto muito da Claire, eu gosto muito do jeito dela. É, eu gosto do Leon também, mas eu acho que por ser uma mulher, eu acabei me identificando muito mais com a Claire do que com o Leon. Então eu gosto do jeito dela, assim, meio Born to be Wild, né? Aquela coisa de motociclista. Eu gosto disso nela, assim. Eu acho ela uma personagem muito legal. Eu gosto bastante dela. Ela é corajosa, né? Sim. E o jeito dela com a própria Sherry, né? Ela tem um instinto maternal também. Eu gosto disso nela. Não, é engraçado que quem veio pra salvar pessoas foi o Leon, mas quem realmente salvou uma pessoa foi ela. Sim, sim, é verdade. É verdade. Não, mas o Leon considera que ele salvou as duas, então... Ah, falou, fodão da padaria. Ele, no mínimo, ele se considera o fodão, porque ele salvou duas, ele diz assim, certo, provavelmente. É, no 4 ele é o fodão mesmo. É, né? Enfim. What is this thing? Fire! Fire! Mas então, em questão do jogo, o Spider aí já deu uma palhinha sobre a jogabilidade do jogo. É minha impressão, eu acho que foi nesse, no 2 que implementaram aquele giro de 180. Ou não? Não, foi no 3. Ah, no 3. Eu sempre, quando vou jogar o 2, agora eu me lembrei, é o 2, eu achava que era o 1. Sempre quando eu ia jogar o 2, eu ficava tentando dar o girinho, mas não conseguia. É por causa disso. Nem nas versões mais atuais eles implementaram esse giro, é isso que eu fico puto, cara. Pois não, é. Até porque tem, mas... Você acostuma, é porque, Monique, você acostuma a jogar os... Tipo, você tá jogando o COD Verônica ou o 3... Ou tanto o remake quanto o zero, você acostuma a girar mais rápido pra fazer as coisas mais rápido, logo eu que sou um speedrunner. Aí eu quero ir mais rápido e não dá. Aí eu tenho que virar o personagem pra ir. E sem falar que não dá pra cortar as animações também no Resident Evil 2. Só na versão de GameCube que dá, né? Só na versão de GameCube que dá. A melhor versão pra quem gosta de fazer speedrun é a versão de GameCube. Por causa disso, porque dá pra cortar absolutamente tudo. Eu fiquei meio frustrado, que eu morri um pouco no começo, né, e tudo mais, depois do primeiro save, aí eu queria cortar as animações e não conseguia. Mas eu revirei o controle, não tem como, né? Não tem como. É, pois é, isso é um problema. Pra quando o jogo começa no fator replay, atrapalha bastante esse negócio mesmo de não pois poder é. Pular. Mas enfim. Pois é. E Monique, fala aí pra gente o que tu achou de mais importante na mudança assim, do gameplay do jogo. Ah, antes da Monique falar do gameplay, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Não tem como colocar legenda, né? Não. No jogo. Não tem. Pois é, eu senti falta. O japonês tem legendas em japonês, mas os caras falam inglês, né? Os personagens falam inglês. É, eu senti falta disso aí. Então tá, Monique, desculpa. Pode continuar aí. Ah, baixa então... a versão dublada. Não. Nossa. Não, eu gosto de ler as paradas, é por isso que eu perguntei, entendeu? Ah, ok. Mas assim, o que eu gostei em questão de jogabilidade... Eu achei que tá mais fluido do que o primeiro, né? Então eu gostei bastante disso, assim. Ele tá bem mais fluido. Então, o jogo tá mais fácil de você movimentar o bonequinho, né? E uma coisa que eu achei bem interessante é o seu status, né? Se você tá no Caution, ele fica meio que mancando. Se você tá no Danger, ele fica se arrastando. Isso. Eu acho isso muito legal também. Isso mesmo. E o fato dele olhar pros zumbis, né? Quando ele passa, ele olha pro inimigo, assim. É, isso mesmo. Se o zumbi tá no chão, sentado, ele deitado, no caso, ele olha pra baixo. É bem interessante isso, realmente. Mas tu falou isso sobre a questão do personagem ficar todo torto ali. E eu lembro que no 1 não tinha isso. Por mais que tu estivesse no Danger ali, tu conseguia correr com a mesma velocidade e tudo mais. Sim. E no 2 já não era assim. Tinha gente que achava isso ruim, cara. Eu lembro que na locadora, na época, o cara... Pô, o boneco fica todo morrendo, cara. Que merda. Ah, mas isso é importante. As duas maiores coisas, assim, que... De novidades que o jogo traz, né? Além de uma jogabilidade bem mais fluida também. Sim. Edu, eu quero saber de ti, Edu, que no cast sobre Resident Evil 1, tu relatou que a tua maior dificuldade realmente era a jogabilidade no 1. Diga aí, sim, quando tu jogou o 2, o que tu achou? Cara, como a Monique começou mais cedo, a jogabilidade dele é muito gostosa, a dificuldade é gostosa. Então, você já começa naquele momento adrenalina ali, tendo que escapulir dos zumbis ali no começo. Você não tem munição suficiente pra matar todo mundo, então o jogo já te ensina que, ó, você tem como desviar, você não é obrigado a matar todo mundo e tal, você tá escapando, né? Então, você já tem essa noção da jogabilidade ali. E ao longo que o jogo vai passando, ele vai ficando levemente mais difícil, de forma que você vai se acostumando com o controle. Então, não tem aquela jogabilidade já difícil logo de cara, saca? E os espaços maiores do cenário te dão maior, igual você comentou, te dá maior liberdade de você poder esquivar dos inimigos e tal. Mentira, além do fato, eu vi você cheirando as paredes igual tu, como se fosse tutti-frutti. Nilson, fala aí, Nilson, quando tu jogou Resident Evil 2, o que tu achou da jogabilidade? Pô, cara, eu achei perfeito. Na época eu já tinha jogado Resident Evil 1. Quando joguei o 2, eu achei muito, muito mais rápida, mais responsiva. É minha impressão, o personagem é mais rápido do que no Resident Evil. É mais rápido, o personagem é mais rápido. Inclusive, quando você tá andando com a pistola, você corre mais rápido do que quando você tá andando com a 12, entendeu? Porque a 12 ele anda mais agachado com ela pra baixo, assim. Sim. Em 90 graus, aí ele até anda um pouco mais lento com a 12 na mão, Leon, entendeu? A Claire também, quando tá com aquela lança-granada na mão, ela não... Minha impressão, eu acho que ela corre menos quando tá com a pistola. Você vê que quando os caras estão fazendo speedrunner, os caras zeram só com a faca. Entendeu? Eu não sou tão bom assim, mas... você zerar... você vê que quando você tá com a pistola ou com a faca na mão, o personagem anda mais rápido. Mas dá no coração, dá uma dor, assim, uma tristeza e um ódio. É quando tem que jogar com a Sherry e aí ela... A Sherry é lenta e eu fico besta como que os cachorros não conseguem pegar ela. É mesmo. Mas deixa, agora que a gente falou da Sherry, que é outro personagem bem importante no jogo, que ela aparece lá no Resident Evil 6, deixa eu contar uma curiosidade aqui pros ouvintes e pra vocês também que não sabem. E pra Monique, vão ser duas curiosidades, porque a primeira, a maioria já sabe. Pra mim, assim, talvez. Pra mim, talvez sejam três, então. Não. É uma pra vocês todos, e mais os ouvintes, e duas pra Monique. Primeira pra Monique, e vocês já sabem, a minha filha se chama Ashley. Por causa da Ashley. Sério? Que legal! Só que eu botei o nome dela errado. Porque quando eu coloquei o nome dela, eu estava na cabeça com a Sherry. Era ela que eu queria. O personagem era ela. Na minha cabeça era ela que se chamava Ashley. Então o nome da minha filha deveria se chamar Sherry. Mas levando em consideração que é um nome... Caraca. Eu acho que Ashley ficou melhor. A Ashley é uma chata do caramba, no jogo, tô falando do jogo do Resident Evil. Ela é uma chata, cara, se ela não tiver com aquela armadura, ela enche o saco. E aí, eu fico falando pra Starhead é minha esposa, eu fico falando pra ela que se a gente tiver um filho, o nome dele vai ser Leon. Pode ser Leonardo e chamar ele de Leon, olha só. Olha aqui. Boa, Monique, olha só. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Pode ser Leon Ardo. Ou então pode ser melhor ainda, pode ser Leon Ardo, saca? Não, e eu posso. eu posso botar de Leonardo Batista, daí eu posso chamar ele de Leon B. Nossa! Caraca! Vai é sem fim, né? Sem fim, assim. Mas agora eu queria falar de outra coisa do jogo, que são as armas. Gente, pra mim, sem dúvida nenhuma, assim, ó, a melhor arma do jogo, sem apelação, né? Uma arma, digamos assim, comum. A melhor de todas é o arco da besta, a balesta da Claire. Porque aquela porra daquelas flechas são. Tá ligado aquilo? Vocês lembram disso? É porque ela disparava três num raio aberto. Então o mesmo cara mais não, longe... Não. Pegava flecha. Era teleguiada. As flechas iam aonde o inimigo tava. Não é que nem Code Verônica aqui. Se tu atirou reto... Não, a flecha não é teleguiada, não. É sim, Monique. Eu não também é. Acho que não. É, vocês não lembram não é, disso? Eu já errei muita flecha já. Não, é tudo não é bem. Não, acontece não, de errar, mas elas são teleguiadas, sim. Se vocês atirar... Se tiver um personagem pra baixo e você atirar reto, ela vai pra baixo. É só vocês prestar atenção. Não vocês vai, não estão lembrando, não hein? Não é tipo. Vocês não estão lembrando. É eu sim, acho que você tá, eu acho que você fazia você tá, isso no jogo bugado. Beta tá achando... e tá é. Mas no beta só dá pra jogar com o Leon. Acho que vocês não lembram. Não, acho gente, não sério, não é. Olha que é. Eu vou fazer um gameplay e vou mostrar. Beleza. Tudo bem. Então tá. Aguardem, hein? Aguardem, me cobrem. Quando o episódio sair, o link do gameplay vai estar na descrição. Beleza. Pra mim era a melhor arma, principalmente quando saiu a versão, se não me engano, é Director's Cut. Como é que a gente fala? Director's Cut. Isso, essa aí. A Director's Cut é só do primeiro jogo. A que saiu foi a versão do DualShock. DualShock, né? Isso. É, confundi, desculpe. É DualShock, né? Que daí tem a dá pra botar a munição infinita lá, né? Sim. É, e tem aí? Um modo também chamado Extreme Battle também, que é um modo que você pode jogar, inclusive, com o Chris do primeiro jogo. Sim. Onde você tem que encontrar quatro bombas espalhadas pela delegacia. Legal, muito divertido aquele modo. Esse modo é uma delícia de jogar, cara. Eu jogo direto. Foi esse daí. Modo. E a minha teoria é que a ação do Resident Evil surgiu desses modos. Resident Evil 5 surgiu desses modos aí. Porque a maioria deles é ação. É, mas ele é divertido, né, cara? É um minigame, pois é, né, cara? Pois é, ele é, se tu prestar atenção no Extreme Battle e no Mercenários lá do 3, é pura ação, sair matando os bichos, coisa e tal, munição, muita munição, é Resident Evil 5. É isso aí. Pra mim, eles tiveram, esses modos legal, o pessoal joga, vamos fazer um jogo só disso. Pronto. Uma coisa que eu achava interessante no Resident Evil, que no 2... É que quando você matava o Mr. X, ele deixava uma... Não, tô doido. Que ele, quando você achava os pedaços das armas pra colocar nas armas e elas ficar mais forte, a pistola ficar mais rápida, a 12 ficar mais forte. Mas era no Mr. X isso? Acho que tu tá confundindo. Não. Não, eu falei, tá espalhado no cenário. Tá espalhado no cenário. Eu falei que eu errei e depois eu voltei. Ah, ok, é. Desculpa. É, isso aí é no Nemesis, né? No 3. Tá espalhado no cenário e. É, pra você ver que quando você atira com a 12 combinada, eu falava 12 combinada. Eu também. Quando você atira com a 12 combinada, cara. O leão quase vira um mortal de tão forte que é. Ganha mesmo. Ah, por causa do tranco da arma? É, o tranco da arma, uh-huh. Joga ele longe. Mas aquela joga arma ele. De raio da Claire é uma porcaria. Eu não sei se vocês gostam, mas eu detesto aquela arma. Ah, não. Eu também não uso, não. Odeio aquela arma. É uma bosta aquela arma. Pelo amor de Deus. Que arminha. Tanta coisa boa pra botar, né, cara? Bota aquela porcaria daquela arma. A Claire, depois que você pega o lança-granada, acabou. Você só joga com ela. É o que eu ia falar. A arma bacana do jogo é o lança-granadas aí. É. E vamos entrar assim nas partes do jogo. Qual a parte do jogo que vocês mais gostam, assim, que vocês lembram assim que. Nossa, cheguei naquela parte, eu adoro tanto essa parte. Monique, fala aí pra gente. Olha, eu gosto muito do começo do jogo, da parte da delegacia ali, eu gosto bastante, acho bem divertido. Eu gosto de toda a parte da delegacia, eu acho muito legal. Olha, Edu. Cara, eu também fico com a ideia da Monique, eu fico com a parte da delegacia. Toda ela. Toda ela. Nilson. Eu gosto da parte. The strongest sound system has been activated. Aí eu já. Fica aquele enchendo o saco direto, bicho. Você fala, caramba, não acaba mais não, esse negócio vai explodir, não explode logo, cara. 5 minutes to detonation. É, 5 minutes. É, na verdade, esse que eu falei é do Code Verônica, mas ele fala 5 minutes for detonation. Aí começa a chatice. Aí ela começa a repetir, né? Essa partezinha final é legal. Porque te dá desespero, né, cara? Você quer ir logo, fazer as paradas rápido. Uhum. É, a parte que eu mais gosto do jogo, cara, é a parte da luta lá com o último chefão lá, que é o Tyrant, né? Aquele, depois que ele sai lá de dentro da lada, do Asquith lá. O tirante com duas garras. Isso. E aquela parte é muito legal, cara. E aí, principalmente porque ficou marcada quando o Leão diz, né? Game over. O que, que a Claire diz? Por favor, traduzam pra mim. A Claire, ela fala, you lose, big guy. Você perdeu, garotão. E essa parte só acontece no cenário B, assim, importante dizer também. Sim. Né? No final do cenário A você enfrenta o William Birkin. E no final do B também você ainda enfrenta uma versão, um carro alegórico do William Birkin, né? Que ele vem tomando todo o trem. É. Carro alegórico. É a versão polvo. E na beta era onde trancava o jogo, né? Acabou o jogo ali. É, na beta era um pouquinho antes, né? Porque na beta era um pouquinho antes ainda. Porque como assim, não tinha as cutscenes, antes? Né? Não tinha o final, né? Não, mas sim, trancava o jogo, acabava quando tu matava ele ali, né? Aquela parte que descarrega o resto da munição ali dentro do trem. Você matava ele, dava bug. Dava bug no jogo. É, ficava trancado ali, não saía mais. Tinha final, né? É, exatamente, não tinha mais nada depois, né? É que eles não sabiam que ia vazar, senão eles tinham botado ali, seu filho da mãe, tá jogando o jogo antes de sair. É. Mas o Resident Evil 2, assim, eu tenho ele todinho na cabeça, assim. É um dos jogos que eu mais joguei, então passa ele completo, assim, todas as partes são legais, assim, um jogo. Enfim, e uma da Claire, a parte que eu gostava, assim, também é aquela parte do chefe de polícia ali, como é que era o nome dele? Ryan Irons. Isso, aquele traidor, filho da puta, sem vergonha lá. Praticamente matou todo mundo. Por que mesmo que a filha do prefeito tava em cima da mesa dele? Ele queria ela era oferecida. Ela. Não, ele queria. A mulher tava morta, cara. Spiders. Sei lá, mas ela foi oferecida demais, talvez, então. A mulher, eu acho que ele queria empalhar a mulher, né? Porque a mulher era bonita, filha do prefeito, ele... É mesmo, ele fazia, né? Tava cheio de bicho empalhado nas paredes, né? Ele queria fazer como é que é? Taxidermia é o nome disso? Taxidermia, isso. Ah, tá. Ele queria isso foi inspirado no Norman Bates, inclusive, do Psicose, mas peraí, né? Vocês estão falando sério? É isso que ele queria fazer mesmo? Filha da puta. Queria empalhar ela. Eu achei que ela tava ali porque ele tinha, tava tentando proteger ela, não conseguiu. Filha da mãe, olha só. Esperei quase 20 anos pra saber isso. Eu acho que foi ele mesmo que matou ela, porque você ouve o grito. Você ouve o grito com a Claire na hora que você tá passando e ela dá um gritão. É, pois é, eu achei que nessa hora alguém tinha matado ela. Não que tinha sido foi ele. Piada, foi ele. Explodiu minha cabeça, hein? Olha só, Ed Spider, viu só? 20 anos. Quase. É, cara, vivendo e aprendendo, cara, mas é assim. Com esses jogos que a gente gosta bastante. É, eu sempre gosto de falar que não importa, acho que não sei se todo mundo tem essa impressão, mas por mais que você jogue, vez ou outra você sempre aprende uma coisa nova, né? Olha só. Então, é massa tá isso. E o Edu tá quietinho ali porque ele tá procurando referências do Givars lá no Resident Evil 4. olha só. Nem é de ver, né? Bom, gente, eu acho que. Eu queria saber, tem alguma coisa muito importante ou alguma coisa curiosa que vocês gostariam de falar mais sobre Resident Evil 2, senão a gente já pode ir encaminhando pro final. Eu digo que quem não jogou ainda, jogue. Meu Deus, essa foi uma indireta bem direta. A gente não falou do mito, cara. O mito dos personagens dos jogos de Resident Evil. Opa! Cadê? O tofu, pô! O tofu! Meu tofu Deus. É um queijo! Meu tofu Deus. É um queijo, zumbi, gente! Zumbi, ponto! Os zumbis tenta morder ele, ele pode morder mais um pouquinho! É um queijo com perninhas munido de uma faca, velho! Ele não tem pernas? O que eu acho engraçado, não sei o que tem, que não? Da capa. Não! E a voz dele foi feita por um dos caras da equipe de desenvolvimento. Ele que fez a voz. Eu não sei o que os caras da Capcom tinham na cabeça que fazer. Que o bicho sem. Ele tem braço, ele tem mão, mas não tem braço. Tem é uma perna, piada mas... interna deles. É piada interna deles. Até o barulhinho dele andando, você poca de rir. E o legal dele que é o desafio, porque ele não tem arma, mas ele o bom dele que ele tem a resistência de três personagens juntos, né, cara? Pois é. Então você consegue chegar longe e só vai empurrando zumbi, tudo quanto é bicho, e vai andando e consegue. Mas um outro tópicozinho rapidinho aqui. Personagens que vocês mais odiavam assim no jogo. Aquele que vocês assim, puta, agora vem aquele diabo assim, já vou adiantar pra vocês. Eu detestava as plantas, cara. Porra, que raiva que me dava aquelas plantas. É como desviar da planta. Mas é aquela que te cuspia de longe, aquela filha da puta, sabe? No tofu principalmente. Pronto, pra passar no tofu das plantas era um saco mesmo. Nossa senhora, cara. Que raiva que me dava aquelas plantas. Acho Monique, que as plantas qual é também. Também acho as plantas. Edu? Cara, eu fico com o William Burke. Filho da puta chato do caralho que não morre. Mas só porque ele volta, né? Pô, falando nisso, né? Chato do caralho que não morre. Agora lembrei de onde é que ele já dava. Agora raiva. Eu saquei da onde eles tiraram a inspiração pra fazer o Simon lá do 6. Sim. O Simmons, na verdade, ele tem um pouco do G-Virus também, né? Olha, pé da puta, olha só. Deu pra entender. Um pouco? Caraca. É, ele tem as habilidades de regeneração do G-Virus, por isso que ele fica voltando toda hora. É, e mutação também, né? Mas, enfim, é roubado, caralho. Nilson? Rapaz, eu acho que é os bichos chatos, é aqueles leakers evoluídos. Não o leak comum, não. Os leakers evoluídos. Aquele. Cara, aquele bicho tem hora que você tem que dar 3 tiros de magno combinada pra matar ele. Fala, que bicho apelão é esse, velho? Ele é apelão mesmo. Ele é apelão. Se você tiver no caution e ele pular no seu pescoço, é morte, filho. Já era. É, não tem um kit heal, um hit kill, né? No 2, né? Não, no 2 não tem, não. Não tem, não. Só o do 1 mesmo. Ok. O Spider, eu acho que os piores inimigos do Spider é o zumbi, né, Spider? É, principalmente aqueles que parece que morre e não morre, né? Até você pegar o esquema no começo, né? É. Você tá ali, atira pra baixo, não sei o quê, daqui a pouco o cara... Ele não morreu, não fez aquela poça de sangue, né? E daí você vai passar assim, pá, e daí pega no pé, né? Aquilo me dá raiva. Mas eu acho massa. Mas eu acho massa. Ok. What is this thing? Fire! Fire! Então, gente, eu acho que vamos ficando por aqui, né? Falamos aí bastante coisa sobre Resident Evil 2, aí ficou provavelmente bastante coisa, bastante curiosidade. Deixa nos comentários aí mais coisas aí, de repente a gente pode acrescentar algo aí quando a gente for falar do Resident Evil 3, né? Então vamos para as despedidas e as considerações finais. Eduardo! Cara, Resident Evil 2 é o melhor jogo 4x2 que existe. Melhor jogo da franquia. E é pronto, velho. Não tem muito o que falar, não. Quem nunca jogou, jogue. Só falo isso. Então, pra ti, é o melhor jogo da franquia. Considerado o melhor. É o melhor jogo da franquia. Olha. O melhor da franquia. Joguei tu muito. Tu tem certeza sim, que tu é o melhor, seis. Não é o favorito? Não, pra mim é o melhor. Melhor, ok. O melhor. Mais redondinho, mais completinho, com uma história mais bacana, jogabilidade mais gostosa, okay. Melhor replay e tal. Pai! Ah, eu só quero deixar aí minhas desculpas por existir, né? Desculpe aí por existir, desculpe se eu não choquei o jogo, enfim. Mas depois desculpe dessa aí. Você vai jogar, né? Até acabar. Então, mas... Não, tá aqui no meu computador, até liguei na TV pra começar a jogar. Eu realmente, sendo bem honesto, assim, eu achei o jogo bem fluido, assim, bem bacana de jogar, assim, sabe? Então eu vou tentar. Prometo que eu vou tentar, apesar então, de eu ter outras coisas na fila. Mas faça o seguinte, jogue o primeiro cenário com a Claire, quando eu terminar o jogo, salva o jogo, e aí joga com o Leon, e eu uso esse save pra te jogar no cenário B. Daí tu vai saber a história certinho. Isso aí. Então, beleza. Então, desculpe aí se eu decepcionei. Isso. Não faça que nem eu que fiquei 2 anos jogando só o cenário A. É, né? Depois, bem depois, foi desculpe. Então, desculpe aí decepcionar a massa da gameística do MachineCast e meus amigos de podcast também. E a Monique, que veio aí convidada e tudo mais. Fala nisso, muito obrigado, Monique, por atender o convite aí, participar com a gente. Tenho certeza que os ouvintes gostaram bastante, porque havia bastante pedidos aí também. E bastante sucesso lá com o Resident Evil Database, que é realmente, pra quem pesquisa lá e pra quem entra no site, realmente se perde, porque a quantidade de informações é imensa, assim. Obrigada. Então é isso aí. Foi aonde o Spider entrou, antes de eu saber que ele nunca tinha jogado, né? Ele ia fazer de conta que sabia tudo, porque ele foi no Resident Evil Database, escolher as informações e passar de salafrário aqui. Safado. Mas na verdade eu conheço mais Resident Evil por causa do Resident Evil Database, porque eu já conheço o site há bastante tempo já, do que pelo jogo, obviamente, né? Qual o sentido de alguém ir num site de Resident Evil o cara não acompanha ele? Porque eu não joguei os jogos, mas eu já ouvi muita coisa, já li muita coisa. E eu vivi a época, né? Porque todo mundo jogava Resident Evil. Ah, ok. Então eu vivi junto com a galera, entendeu? Jogando só de olhar, pelo menos. Entendi. Tá certo. Ok. Tá bom. Nilson! Pra mim, Resident Evil 2 foi um dos melhores jogos. Eu acho o melhor jogo da trilogia antiga, dos três. Mas foi o meu preferido por muitos anos, até sair o Code Verônica. Assim, da série antiga, dos antigos, o Code Verônica pra mim é o preferido. Gosto muito do Resident Evil 2. Joguei demais mesmo. Um dos Resident que eu mais joguei. Foi massa ter conversado com a Monique aí. Entendeu? Que ela participou com nós aí. Isso aí, Nilson. É isso aí. Então, eu gostaria aqui de me despedir aqui e dizer, Monique, muito obrigado por ter comparecido aí nessa gravação com a gente. Foi um prazer te receber aqui. Gostaria de mandar um abraço especial pro Darley Santos aí, que nunca desistiu de ter a Monique aí com a gente, né? Nós estamos aí há 2 anos tentando conseguir gravar com a Monique e finalmente a gente conseguiu e realizamos um sonho de um ouvinte, olha só. Ele vai ter orgasmos nostálgicos quando ouvir esse cast. Valeu, Darley. Muito obrigada. Então, Monique, fica aí agora pra ti o espaço pra te fazer um jabá do teu lindo projeto que é sobre essa franquia de jogos, né? E filmes também, né? Que é fantástica, que todo mundo gosta, que é Resident Evil. Então, a palavra é tua. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Como eu disse pra vocês, eu não recebi os convites anteriores, senão eu teria respondido há muito mais tempo. Então me desculpem por isso, mas eu realmente não recebi. Quero agradecer ao Darley, né, por ter pedido para que eu voltasse, para que vocês insistissem em mim. Então, muito obrigada por insistirem em mim. E quero convidar as pessoas aí a curtirem o meu bebê, que é o Resident Evil Database, o Horror Database, né, que é um site não só de Resident Evil, mas agora a gente está falando de jogos de terror em geral. Então, meu bebê, eu sei que tem muitos sites aí que já falam sobre isso, eu sei que tem sites mais completos, mas é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer, e eu quero um dia poder até viver disso, quem sabe. Então, acessem lá, acessem o residentevildatabase.com, acessem no Facebook também, Resident Evil Database, e no Twitter como Resident Evil DB. É isso. Certo. Então, vamos terminando por aqui. Fiquem aí agora com os off-talks, mas antes eu teria que perguntar, já que o cara tá aí sem fazer nada, né? Spider, responde pra mim, Spider. Será, Spider, que vai ter off-topic? Já tô aqui triste, né, que aconteceu. Aí você vem com essa pergunta, que é uma pergunta sem ver. Eu não vou nem responder, eu já tô triste já. Então, tchau pessoal, até a próxima viagem no tempo. E pra fãs de Resident Evil e talvez fãs da Monique, até o Resident Evil 3. Tchau. Tchau. Hey, it's up to us to take out Umbrella. Primeira coisa, tu tem algum meio de gravar faixa separada? Não? Só pra saber aqui como a gente vai... Eu gravo pelo Audacity. Ah, perfeito. Olha aí. Então. Profissional. Começou já, bem, né? Já. Pelo menos uma que já começa bem, né? Espera eu pegar o carregador do meu notebook, que eu esqueci. Ah, tudo bem. Só um minutinho, peraí. Claro. Gente, eu juro que eu não passei pra ela, viu? Tô conhecendo ela agora. Passou o quê, Doutor? Ah, sim. A brisa. Não é da minha. O negócio custou R$24? R$24. 17 pra mandar, pra trazer pra cá. Caramba, velho. E esse negócio faz o quê? Tu bota o celular dentro e aí tu joga os joguinhos, assiste vídeo, como se fosse um VR lá do PlayStation 4. É, realidade virtual, é. Pô. Como se fosse aquele que custa $700. Só que com muita restrição orçamentária. Ah, claro, né? São os meus preferidos. Gente, desculpa ainda não ter aceito antes, mas realmente eu não recebi os convites. Ah, tudo bem. As coisas acontecem por algum motivo. E hoje com tu certeza, está aí, né? Está aí, então tudo bem. A gente só teve que esperar 80 episódios, mas tá bom. Nossa, que isso, gente. Nem eu sabia que tinha sido tanto. Não, é que o primeiro convite que eu te fiz, a gente estava no episódio 5. E aí a gente ia gravar o Resident Evil 10, Resident Evil 1 no 10, acabamos gravando no 40 e agora é o 2 vai sair no 80. Mas ok, faz parte, a vida é assim. Mas que bom, finalmente conseguimos e é isso aí. E ainda não. Realizamos o sonho de um ouvinte que vai dormir feliz. Olha só que lindo. Demais de um acesso, deve dar. Tomara. É? Não, e tomara que o 3 não saia no 140, né? É, por teoricamente, favor, né? Se for seguir uma linha, né, vai sair no 120. Nossa! Um abraço e fiquem bem. Abraço, tchau, tchau. Vai jogar Resident Evil 2, hein? Vai jogar Resident, hein? Eu mando notícias daqui umas duas semanas sobre Resident Evil 2, eu prometo. Eu quero ver fotos do final lá do Leon, lá 2 horas, 11 horas, quero ver, hein? Então tá bom, pode deixar. O ranking. Valeu, também, galera. Né? Abraço. Tchau, tchau, Spider. Tchau, tchau. Gente, tô encerrando a ligação aqui. Tchau, boa noite pra vocês, tudo de bom? Boa noite, gente. Valeu, gente. Boa noite. Até mais. Até. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.